Thank you. Rodando 30 kg, Delta descent 2000 feet, QNH 1020, via de ILS X-ray 108 10, report established. Here again, flight level to 2000 feet, 1020, cleared ILS X-ray 1010, vehicle down. QNH 1020, pass the monitor to level. 1020, vehicle down. Na 6310, acione identificação. Posição IPAP, desça para 4000 pés, canceladas as restrições de nível e altitude da chegada ao MED 1, o ajuste 9020. Sedona, estabilize on localizer, Victor Kilo Delta. Alternando Victor Kilo Delta, contact Salvador Tower, 18.95. 18.95, Kilo Victor Kilo Delta. Kilo Delta, confirm runway to land. We are intended to land runway 17, sir. Kilo Delta, report ready for cancel, IFR cancel. We are flying under visual, we are already ready for, to cancel in and continue under visual conditions to runway 17. Vito Kilo Delta, IFR flight plan cancel at 380, cleared for right hand base, stand by for landing clearance. Clear to right hand base to runway 17, waiting for clearance, Vito Kilo Delta. Chinem é 310, vista para 2000, pés de posição do Duna, está autorizado em EBS X-Ray, pista 10, vista 1020. 2000, Duna, Kilo Delta, clear to runway 17, wind 150 degrees, 06 knots. Clear to land runway 17, we take a look out. Delta no Solos 43, frequência livre estacionar. Vitor Kilo Delta Underground 43. Está estabilizado o Xané 6310. Xané 6310, Xané Torre na frequência 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, amigo, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, Xané 6310. Xané 6310, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 0,6 dúzia de nós. Xané 6310. 3310, no solo 49, taxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, 6310. Pode passar para a Echo India November? Papapá, Echo India November, SQN identificação. Foi Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, ajuste cava do 0020. Vai Bomed, Echo India November. Papapá, Echo India November, com totalidade estabelecido 5.7 milhas passada pelo som Coral. É forte para a descida. Boa noite, 106. Boa, 1096, CN identificação. Dispara nível 080, voo em posição Luna. Ajuste 1020. Qual sua velocidade indicada? Rejeição, voando Luna. 60080, 289 indicada. Boa, 1096. Boa, 1096, tem condição de manter 2x0 mais? Afirma, vai manter a speed, boa, 1096. Trouxe Luna, 60080. 043, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 07 nós. 7, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, voo 2043. 1096, Palma, tráfego 3 horas, 17 milhas, rumo Nordeste, mantendo nível 070, Papa Alfa 34. Sucesso, Bono 09, obrigado. Papa Alfa, Eco Índia, November, Palma, tráfego 9 horas, 16 milhas, rumo Nordeste, passa nível 140, descida para nível 080, com travo 738. Eco Índia, November, só foi o controle. Papá, Eco Índia 90, controle. Papá, Eco Índia 90, fica por controle e acione identificação. Bruno 096, controle. Bruno 096. Bruno 096, sim. Você pode fazer uma ponte com o Papapá Eco Índia 90. Eu queria copiar as instruções de controle. Afirmativo. Papapá, Papa Eco Índia 90, na escuta do gol 1096. Eco Índia 90, na escuta do gol 1096. Contato, controle, com o 096. Tente, gol no 096, grato. Controle Salvador, gol 2043. Decola São Bruno. Gol 2043. Contato, radar de decolagem, suba via São Bruno para nível 360. Tente, via São Bruno para o nível 360. Gol 2043. Possibilidade de voar direto à frota de Leda? Só prejar goleira, gol 2043. É, direto leva 2043. 90.80, gol no 096. Gol no 096, mantém a descida para nível 090, vai para o São Duna. O tráfego informado anteriormente agora é 7 milhas, mantém o nível 070. Então vai manter 80, então, gol no 096. Papapá, Eco Índia 90, copia o controle. Pergou 096, avisou com Índia 90, 3 horas. Índia com 096, desça para 2000, 10, 10, 20, é o ajuste. 2020, gol no 09, tá atualizado? O LS? Atualizado, e a DS é com o senhor da pista 10, o gol com 096, reposta está atualizado. Tá voltando. Opa, é com o Índia 90, controle. Controle, gol 2043. Gol 2043, bloqueia. Possibilidade de voos na proa de Batman? Gol 2043, aguarde. Obrigado, não escuta. Fica na venda para a descida. Papá, Eco Índia 90, como recebe o controle? Foi solicitado, eu pago a informação de tráfego do senhor que não cotejou. Eco Índia 90, confirme como recebe o controle, foi feita uma ponte, inclusive com o Gol 9096, para ver se o senhor copiava as informações do controle. Estamos no ponto de alta esquerda. Este papapá é o 90, desse autorizado está nível 060, o ajuste no 020. 060, Edson de 90, obrigado. Salvador, essa noite, Azul 2795, passou Conde. Azul 2795, o posição bom, 46 está chegada a bom, o ajuste no 020. Vando bom, espera bom se a chegada Azul 2795. Qual é a chegada de tira? Vou Azul 2795. Chamará, 2795. Papapá, Eco Índia 90, você aceita diversas pontes, diversas tentativas de pontes com o senhor. Mantenha a escuta permanente do controle. Caso entre em falha de comunicação, acione o código 7600. 7600, senhor. Mas estava na escuta aqui, não sei o que foi que houve então. Ok, vamos ficar atentos aqui agora mais. Já está no outro rádio aqui também, a mesma frequência. Este é com Índia 90, a posição Duna, deixa para 3.000 pés, o ajuste no 020. Para Duna, 3.000 pés, Eco Índia 90. Redução, Gono 096. Este Gono 096, reporte estabilizado. Go 134.1 for the call. Com Índia 90, desce para 2.000 pés, autorizado e ABS, excluído a pista 90, com ajuste 10020, cotejo. Descendo para Maceu ILS, 1020, descendo para 2.000 pés, é com Índia 90. Afirmo, é com Índia 90. 1096, chame a torre na frequência 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado, sim, boa noite, obrigado. Estou em Salvador, boa noite, 1096, sinal da 10. Localizado, pistão 0, vento no 30 graus, 079. Leio pouso na 10, 109. DADC da Azul 2795. Azul controle? Azul 2795, DADC da. Azul 2795, dispara nível 060, o ajuste no 020. Para 060, 020, Azul 2795. Solo 14, caixa direita, chamo solo 1, 2, 1, décimo 9. 3, 19, boa, 3, chame centro Recife na frequência 1, 2, 6, decimal 1, 2, 8, decimal 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8. 3, 8, 3, 5, 2, 3, 8, gol 2, 0, 43. Localizando, localizador, é a cunha na venda. Papapá, Eco Índia November. Chama a torre na frequência 118 decimal 95, solo cheque equipamento. 5895, Eco Índia November, grado, boa noite, ó. Torre, papapá, Eco Índia November. Papá, Papa Echo India November. Confirma, confirme a pista para pouso. Tono 7, senhora, após o externo, a base pela direita. Echo India November, reporte para o cancelamento. Entendem? Established, go 1-3-4-4. 2795 para 4000, pede seu ajuste no 020. Vai 4000, no 020, 2795. Mudança de regra, passou externo, Queen de November. Queen de November, plano IFR, cancelador 17, base pela direita, aguarde autorização de pouso. Base pela direita, aguarde autorização de pouso, Queen de November. Dia novembro, autorizado pouso pista no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Novembro, autorizado. Novembro, após o pouso, confirme estacionamento. Pré, um pé de prédio. Gente, é com dia novembro. Baixada travada no 7, é com de novembro. Com de novembro, ciente. Queen de novembro, eu falo os 20 backtrack, reporte livrando. 13-44 established, LS runway 10, have runway 8. Go 13-44, contact cover the tower, runway 18, decimal 95. 10-95, go 13-44, have a good year. Ajuda 795, desce para 2000 pés, autorizado IADS X-Ray da pista 10. Ajuste permanece 1020, reporte estabilizado. Desce para 2000, reportar estabilizado 2795. Good evening, go 1344, 1.8 to the Sierra. We have run 8 set. 1344, please remain runway 10, wind 1,000 degrees, 06 knots. Please land 10, go 1344. Localizador 2795. Ajuda 795, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 7185, Ajuda 795. Boa noite, Azul 2795. Boa noite, Azul 2795. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre 2795.